Bradley, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola 10, curva direita, Arbor 1. Após Arbor, Elefa. 5464, transponder, controle 1208, gol 1867. Gol 1867, posicionamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar 1867. Gol 2067, centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. Gol 251, 2835, gol 2067. Golf, quilômetro, cartão de configuração, Recife. Atalha 2230, destinado 2500, pés, autorizado a aeronave da pista 10, o ajuste Salvador 10, no 5, reposto estabilizado. Descida para 2500, posta restabilizado, 2230. O Kilo, Kilo Lima, 55 milhas do Oeste Salvador, serviço está enterrado. Ao ingressar no terminal de áudio, chama o controle de áudio, frequência 1201. Drone passageiro 2230, possui referências visuais com o campo, com o solo, por isso está voado 372. Passageiro 2230, confirma. Solicita voar o Serra Vitor 372. Passageiro 2230, o Serra Vitor 366, reposto estabilizado. Ciente, passageiro 2372, não entendeu, senhor, solicitou voar o Serra Vitor 372. Série 2230, foi negado, voo Serra Vitor 372, voo Serra Vitor 366, reposto estabilizado, o ajuste no 05. Aceite, ok, ok, obrigado, no reposto estabilizado, 2230. Pelo Salvador, Gol 1867, posição 3, pushback acionamento. Gol 1867, portão 03, pushback coordenação, equipe de solo, direcionar, reporte pronto para o ataque. Direcionar, vai reportar ataque, Gol 1867. Solo Salvador, aqui é o América 29, solicitando autorização de ingresso no 43. Terra Bravo, Foxtrot Zulu, Vielper Zulu 19, Bangu, DCT Abuco, DCT Fortaleza, nível 370, saída Momo, transição Proti, decola 10, primeira curva, esquerda, transponder 5470, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Saída Momo, Protida, Colanda 10, Corretia. Aciona 5470, controle 208. Já 3216, cotejamento correto. Confirme somente a transição copiada? Confirme. Confirme a transição copiada? Momo, Protida. Já 3216, sim. Recorte pronto para o pushback acionamento. Eu, Charlie Alpha Fox, confirme. Só bom, eu, Charlie Alpha Tango, confirme. Destino. Destino é Salvador. Para descendo, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, desse para 35-00 pés, sob condições visuais. Que bom. E sem uniforme, prossiga. Patango, Whisky Yankee Uniforme, São Salvador. Whisky Yankee Uniforme, 7 de novembro em curso, 400, prepare da Eulenda Motiva. Confirme o Pátio que ficou. Autonomia 3 horas e 30 minutos, alterna com o Rins. Gol 1867, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero e a taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118, décimo 95, o ajuste de altímetro 10 no 5. Prioridade e a Índia está ponto de espera da pista no zero. Lá chama a torre 118, décimo 95, com 10, 15 no altímetro, gol 1867. Paulo Salvador, bom dia, Azul 2788, centro da Novembro. Azul 2788, Novembro em curso. Prepare Momo, transição Proti, aguarde cópia número 2. Gente, Momo Proti aguardando cópia 2788. América 229, autorizado para a posição 01 do pátio 3, reporte ao término. Afirmativo, senhor. Reportar ao término do reboque na posição 0143. East Yankee Uniforme, pronto, copy. Papatango, East Yankee Uniforme, autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Serra Papá, via Upézulo 10, por base, Upézulo 16, Bosmo, pós DCT Confins, pós DCT Chomod, pode sair conforme rota do plano de voo. Nível 400, saída da Euleda, Motiva, decola da 17, primeira curva, direita, transponder 5135, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 120, 121, senhor, tá mandando o sinal. Cadê a passando o cliente? Deverá realizar a manutenção do transponder automático. Ok, chegando mais próximo ao aeroporto, eu verifico novamente o chama para ver se está recebendo. 5 uniforme, cotejamento correto. Confirme decolada 17 ou da 10? 5 uniforme, ciente, confirme, PLD e autonomia? Vai ingressar no corredor forte, no interlado, vai reportar em reada, cara, patada. Solo, passaredo 2230, livrou. Passaredo 2230, táxi via Alfa Juliette para a remota 12. Alfa Juliette para a remota 12. Charlie Alpha Tango, agora recebo modo alto de charge, está mantendo 907. Afirmativo, graças. Tantres 216, portão 02, pushback coordenação com a equipe de solo, livre de acionar, é forte, pronto para o táxi. Solo Salvador, aqui o American 229, informo o fim do reboque, bom dia, obrigado. América 229, ciente, bom dia. Azul 2788, pronto para o táxi. Pronto, chega na sexta. Azul 2788, autorizado, Serra Bravo. Uniforme Foxtrot via Zulu 9, Froti após DCT. Nível 170, saída Momo, transição Froti, decolada 10, primeira curva, esquerda, transponder 5473, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Diego 1867, Arbor 1, está passando 1510. 1867, contato radar na decolagem, salve via Avo 1 para nível 360. Ok, segue de Avo, solicita voar na proa de Elefa. Torre, graça. 4 mil pés, autoridade direta, Elefa. Posso 4 mil Elefa, boa noite, 67, grato. O meu acerro, meu Golf, prossiga para o solo. Então, meu Golf, informação em curso November, guarde cópia. Informação em curso November, aguarde cópia. Papai, Vitória Passango, prossegue para 17, tira espaço. Vai para EBTA. Então, prossegue para a cabeceira 17, dentro 100 graus, 119, evite sobrevoo da base aérea. Sim, a gente vai... Tá na base para a final da 17, o Vitória Passango. Hotel Romeo Golf autorizado, em mar, altitude 500 pés, decola com ProWip em coordenação com a torre, sobrevoo sobre Pirajá, aciona 0132, frequência do controle 120 da sua 8. A bordo, duas de autonomia, Fernando Salvador, controle 120-8, torre 118-195 para decolagem, bom voo. Tá, Romeu, Golfo, prossiga. Reporte fora do solo, vento no aeródromo 110 graus, 119, não há tráfego a reportar. Voo 255, acione identificação, desce dia, chegada bom para 4 mil pés, o ajuste no 0195. Bom, chegada, apertando para 4 mil pés, tá bom, vai ser bom. 08, livre costa. Já, quando pronto, chame a torre, 118, décimo 95, o ajuste de altímetro, 1015. Autorizado até o ponto de entrada 90, torre 1895, apenas corrigindo, alterna Teresina. Copiado, Teresina alternado, bom voo. É bom. Mantenha 500 pés, transfere controle 120, décima 8, sua decolagem 08. Transfere controle, igual. Controle, Papá Romeu, até o Romeu. Romeu, até Romeu Golfo, você siga por trás. Decolando em Rimar, está com ProRisk 507, sobrevoa em massa escura, não interfere com este 1-0. Romeu, até Romeu Golfo, mantém sobre condições visuais, é forte, não vai sobrevoo. Portará local sobrevoo, até Romeu Golfo. Pelo Oscar autorizado ingresso, você não sabe se é parte pronta. Informe, boa tarde, prossiga. Só deixa eu me sair. Então, reporte no ponto de espera da Papá. Vou no ponto de espera da Papá. 1-8-6-7, sempre 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. Pesando a linha aérea, decola, pistona 0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. A linha aí decola, pistona 0, tá 3-2-1-6. Centro Recife, 1260, alterna 1228. Recife, 1260, 1288, gol 1867, bom dia. 141. 141, Oceano, identificação da CV chegada bom para nível 060. O ajuste no 015, reduza para 250, nós. Azul 2642, aciona identificação, SV chegada a Mare para o nível 050, ajuste Salvador, 10095, voo posição Itaque. Destino céu 050, direto Itaque, azul 2642. Estou tendo essa reparta, reporte livrando. Bom, fique no ar, já decolado, 1-3, controle 1-10-0, decima 8, bom voo. 1-2-0-8, bom filó. 3-2-1-6, decolado, 1-3, controle 1-10-0, decima 8, bom voo. 3-0-8, 3-2-1-6, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, 3-2-1-6, decolou na sua escuta. 3-2-1-6, contato radar na decolagem, sobe via bom para nível 370. Sobe via para o 370-032-16. Encerrou meu voo, final local de sobrevoo. Encerrou meu voo, sim. Como tempo irá manter sobrevoo local? Encerrou meu voo. Controle Salvador, Sabatango, voo Fiquilote. Sabatango, voo Fiquilote, para o contato radar na decolagem, sobe via seca coral para nível 040. Sobe-via, sai da coral para o nível de voo 040, Golf Quilote. Salvador, tá 3-2-1-6, autorizaria para o Edmomo? 3-2-1-6, manter a perfeita da saída. Manterá. Uniforme autorizado, ingresso, reporte pronto para decolagem. No 255, após ele irá voltar ao seu 366. Após. Autorizado pushback, acionamento, reporte pronto, táxi. Sempre reporte acionado, vai chamar o táxi 2788. Controle Salvador, Azul 2771, informação da ausência, boa tarde. Azul 2771, nossa senhora, identificação, voa Mare, para necessitar a chegada a Mare, o ajuste em Salvador no 015. 10 para descida, 2771. 2771, número para nível 070, contato radar 50 milhas, sudoeste, Salvador. Para o 070, poderia esvoar direto até a vista 366, senhor? Ativo. Zuda 771, informe o número 4 na aproximação. Bem, entendemos, obrigado. faixa escura, o sobrevoo agora é de 4.500 metros. Gente, eu tenho o meu golpe, mantenha-se sob condições de desastre, reporte o Guatemi. Eu pra caralho, Guatemi. Tango East, em uniforme de decolagem autorizada, pista na 7, vento 1 no 1 no 0 graus, 1 2 9. Controle Golfo Piloto. Patango Golfo Piloto, Brasil. Apresente as condições de usuário, propõe mudança de regra de voo na presente, solicita o número de voo 045 e está estimando o Serra Delta de Maoca ao 0539. Golfo Piloto. Patango Golfo Piloto, na zona IFR. Modificado aos 1519, tudo em mantenha 4510, ajuste no 095. 4.500 metros, 0.5, assim, Golfo Piloto. Controle Whisky, aqui ele fala, decolado na sua escuta. Patango Whisky, Yankee Uniforme, contato radar na decolagem, sobe via da para nível 400. Tael para o 400 e Uniforme. Fono 255, voo Serra Vista 366, desce para 250.03. Autorizado a RNAV, reposto estabilizado, ajuste no 095. Achando 2500, formular estabilizado. Ajustando, voo 2642, após ITAP, voo Serra Vista 366, desce para 2500 pés, está autorizado a RNAV da pista 190. O ajuste estava do 1095. Após o ITAP, Serra Vista 366, autorizado a RNAV da 190. Ajuste 2642. Sena 6320, acione identificação da SV chegada a Mari para o nível 080, ajuste no 015. Pá, 10, prossiga para o contrato. No 0 foi onde boa posição coral, mantenha nível 100, a gente estava no 095, acende identificação. Na 3216, centro Recife 12685, alterna 125, decimal 45. Alternando 12545, campeão 2 também. Telecida, avião 41. Telecida, avião 41, desce para 4.000 pés, o ajuste 1095. 4. Então no 41, confirme velocidade indicada. 2.50. Fechando ML 141, mantendo 250, nós a sua Serra Vista 367, após tirar a voa Serra Vista 363. 4.50 até 3.70. 271, reduza para 200 nós, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite a radial 280 de Salvador. Esquerda 020, limitada pela 220 de Salvador, em redução para 200 nós indicados, 2771. Estabilizou, 1255. 255, torre 118, decimal 95. 8950. Encontramos na posição 09. 3805, Guarulhos autorizado, via pêsulo 10, Pubar, pêsulo 16. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208, controle, 5506, autoresponder. 367, servido 366. Zona 255, passou 372, abaixado o trabalho. Luna 255, traço do estado, autorizado ao pouso, pista na 0, vento 1000 graus, 12 mais. Ajuste de altímetro no 015. Autorizado, pouso no 0, voo no 255. Então, 3144, acione a identificação, voa Mari, para interceptar a chegada a Mari, o ajuste em Salvador, 10-105, desce para o nível 090. Descendo para o nível 090, a paciente da Prato, desce para o nível 4. 3144, voa Mari, número 6 na aproximação. Força, Cavalo, 0-42. 2642, torre 118, decimal 95. 295, boa tarde. Quer ajudar, pode voar o 366, vem no patrono? Força, Cavalo, 0-42. O piloto desce para 3500, bem. Azul 2642, reduz para aproximação, chame a torre 118, decimal 95. Guardando a autorização de pouso, 2642. Uniforme, pode chamar o controle, pouso centro. Patango esse aqui, uniforme, centro Recife 1251, lanterna 12835. 251-2835, isso que é que uniforme. NML 41, desce para 2500, feito autorizado, a nave da pista no 0, reporte estabilizado, ajuste no 0, no 5. Estabilizado a RNAV. Azul 2771, desce para 4000 pés, voo Terra do 368, está autorizado a RNAV, reporte estabilizado. Teste para 3000 pés, reportará estabilizado a partir do 368. O 255 no solo 24, ao livrar a pista, me controle só na frequência no 21, decimal 9. 219 ao livrar, bom, 255. Desce para nível 050. Patango, Golf, Kilo, Oscar, não há tráfego de conhecimento no setor, tem frequência livre. Salvador, bom, 255, livro. 255, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, voando 2 em 0. Pouso, não me zero, azul 2642. Estabilizada a visão, 1-1-4, voando. 6-1-4-1, no torre, 1-1-8, decimal 95. 2-9-5, boa tarde. Bem, boa tarde, 1-1-4-1, 4 milhas para 372. Sinal 1141, boa tarde, continua a aproximação. Número 2 para pouso na pista 10. Aeronáutico precede, é um Embraer azul. Hoje já o time entrou na 095. Aeronáutico. 8, já com campo à vista, do 2771, velocidade reduzida. Azul 2771, desce para 25003, reporte ter a vista 366. Para 25003, reportará o 366. 4-4, desce para nível 060. Descendo para o nível 060, 3-4-4. Pessoal, no zero, contato com radar 53 milhas no Nordeste, Salvador. Pessoal, no zero, contato com radar 53 milhas no Nordeste de Salvador. Do 2642 no solo 26, ao livrar, chame o controle solo 300 no 21.9. Livra 219, do 2642. Azul 2642, segue Alfa Juliette para o 9. Alfa Juliette para o 9. 110 graus, 139. Meia completamente estável, azul 2771. Azul 2771, no torre 118, decimal 95. 18,900, certo. Zero para destaque e voo, certo, 366, desça para 2500, pés, ajuste no 095. Autoridade R nave, resposta para 3 0. Fez 1-4-4, desce para nível 050. Desce para o nível 050. Gente, após a aeronave da companhia, está passando agora o 372, aguardando o pouso da mesa ser autorizado. Está aguardando a aeronave da companhia nacional, 372. Alfa Juliette, plantão 3. Confirma. 08. Adoro Romeu Gol, fecha minha torre. Frequência 118, decimal 95. Chama a torre, Gol. É o Papá Romeu, até o Romeu Gol. Papá Romeu, até o Romeu Gol, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reporte lá no farol de Itapuã, Gol. Então, 3144, após o TAP, voo Serravita 366, desça para 2500 pés, o ajuste no 015, autorizada final RNAV, reporte estabilizado. Afirmativa, após o TAP, voo Serravita 366, descendo para 2500 pés, o 015 está 3144, reportado estabilizado. Funcionário 6320, contato final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 2295, até a saída 6320. Salvador, funcionário 6320, final da 1-0. Azul 2771, no solo 32, alivrado, chame controle solo na frequência 121, decimal 9. Voo 1964, aciona identificação via chegada à mar e desça para nível de voo 050. 050, poderia voar em TAP? Autorizado, direto em TAP, voo 1964. 1964. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Papá Romeu até Romeu Golf, mantém espera no farol de Itapuã, aguardando autorização para o cruzamento. Reporte visual com Airbus da Avianca, na final da pista na zero. Já está visual com o mesmo, senhorita. Então, seguirá a retaguarda do mesmo para enrimar. É na retaguarda do aeronave até Romeu Golf. Chané 6320 para informação de tráfego. Um helicóptero à sua direita. A 500 pés, sete do seu tráfego. Este encontra-se livre, o pouso está autorizado. Vento 100 graus, 111 nós. Gente, para a fila de Kese, livre pouso 10, 6320. Ah, fixo lida. Posição está restrito nível 090 até a posição Leda, o TAN 3205. Positivo, o limite será Leda em caso de falha de comunicação. Em caso de falha de comunicação. Vem para o táxi, no 3805. Voltará para o táxi, no 3805. 1208, controle Salvador, azul 2788. Controle Salvador, muito boa tarde, o 2788 da azul, passando 1000 pés. Azul 2788, boa tarde, contato radar, fuga sem restrição para nível de voo 170, voo direto Momo. Direto Momo está presente sem restrição até o 170, confirma? Confirmo, fuga sem restrição para nível de voo 170, azul 2788. Restrição, direto Momo 170, azul 2788. Papá Romeu até o Romeu Golf, reporte cruzamento do campo, autorizado direto em Rimar, reporte de solo controlado. O vento em Salvador 110 graus, 10 mais. O ajuste de altímetro 10 no 5. Reporte na solo controlado até o Romeu Golf. Então, 3144, completo sinal RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, tá, 3144. Sim. 230, prossiga. Autorização para a vitória da conquista. Salvador Conquista, 180 autorizado via rota do plano, decolada pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, saída Arbor 1, Elefa, após Elefa segue descendo ao Flore, após vitória da conquista. 1208 controle, 5522 no transponder. 1219. Controle, 1522 é o transporte. Correto, sim, para pushback acionamento, parceria 2230. Já para pushback acionamento, 2230. Fala, Salvador, boa tarde, 3230, segue Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Tráfego avistado, autorizado pouso, sistema 0, vento no 20 graus, 129. Autorizado pouso, TAM 3, 144. No tráfego à esquerda, 1000 pés abaixo, 2. TAM 3144, tráfego à sua esquerda, a 500 pés, curva norte. Se afastado, não interfere não. TAM 3805 com 4 horas de autonomia, alterna Galeão, nosso POV 1182. TAM 3805, segue taxa de Engie Alfa, no ponte espera da 10, chame a torre Salvador em 1185, QNH 1015, bom voo, boa tarde. Engie Alfa, no ponte espera 1895, TAM 3805. Salvador 2788. Guarda. Seu papá, Romeu, até Romeu Golf, Felipe Corte. Voz do TAM, Juliette, remota 1-4, 6320. Autorizado, direto Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso, 2788. Voo 1964, autorizado direto Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, o ajuste no 0125. Autorizada a final R-Nave, reporte estabilizado. O voo 964, voa na Prodo 366-1015, reporte estabilizado. Salvador, boa tarde, 3149. controle Rovia Eco. Na 31144, segue Alfa, instrumento da Juliette. Destaque de Alfa, reportando da Juliette na 31144. Voo 2008, acione identificação, está sob contato radar, a 67 milhas sudoeste Salvador, voe na flor de Mari, para interceptar a chegada Mari, desça para nível de voo 070. 095. 095, autorizada a lenda, coloca 3205. Juliette, remota, correção, portão 1-1, 3144. 3144, Juliette para o portão 1-1. Só 5 para seguir. Oceano 63, não sei que inicialmente mantém na proa de toque número 2 na aproximação e desça para 4 mil pés. O ajuste no 095. 205, decolada 44, controle da presença no 208. 208, A3, 8, 0. Salvador, eu tenho 3805, no preciso da saída da EL, Leda Monte, Barrecito 090, passando 1300 pés. Então, 3805, contato radar, via saída da EL, submantenha o nível de voo 090, aguarde autorização. Sobe, Matheus 090, aguardando autorização, tá 3805. Com o controle de Salvador, TAM 3805, possibilidade de voar na proa da posição da EL? TAM 3805, voo direto Leda. Autorizado Leda, está presente, TAM 3805. Oceano 63115, após toque, voo será feito 368, nesse em redução para 2209. Passaredo 2230. Prossiga, Passaredo. não cumpre o perfil a gradiente ATC da Air Perduna. Vou para inferior, o parceiro 230. Vou para inferior, 2230. Voo 2008, desça para a mesa de voo 050. O voo 964 está passando 366, estabilizado. Voo 964, complete final R nave, chame torre. Frequência 118, decimal 95. 1895, boa tarde, bom trabalho. Bom. O Xané 63, 5, autorizado a final R-Nave, pista no 0, o ajuste no 0, no 5, reporte passando o aviso 3, 6, 6. Altimetro no 0, no 5. No 0, no 5, protege na operação ação. Zul 2788, chame o Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado, Zul 2788. A 64, aqui do obstáculo, autorizado por sistema 0, vento 120 graus, 129. Ajuste altímetro modificado, no momento, para 1904. Deve pouso, ajuste 1904, voo 964. Salvador, tá 3805, possibilidade de coordenação para a posição ótima para nós? Tá 3805, ciência, aguarde coordenação. Ok, na escuta, obrigado. Voo 2008, após ITAP, voo servido 366, desça para 2500 pés, o ajuste no 0,5, autorizado, afinal, R-Nave, reposta estabilizada. Ah, positivo, após ITAP, 366, reposta estabilizada, R-Nave, voo. Tan 3805, autorizado direto por base. Opa, muito obrigado, por base. A posição por base da presente para o Tan 3805. Oceané 6315, complete final R-Nave, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Continua a aproximação, aguardando que está livre. Mas o altímetro no 0 no 4. Fica a sua, aguardando o CNR-63.